passaria do 2234, a substituição é 1-0, o ajuste é 1-0 no 3. O procedimento em uso é o ILS X-Ray da pista 1-0. Paciente, passaria 2223, poderia confirmar as informações, por gentileza, que a senhora passou? Não cumpriu a autorização que a senhora pagou. Passaria do 2224, desce para o nível de voo 050, voo a AMAN para chegar da AMAN. Afirmativo, 050 AMAN, 2224. O trip 5218, desce para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 3. Está autorizado ILS, reporta a estabilidade, mantenha 2409. Ok, descendo para 2013, mantendo 240. Autorizado Galeão 380 via pêndulo 1-0 após segue a rota do plano. Decola 1-0 com curva direita, saindo da Euleda Bridge. Controle e opera em 1208. Aciona 5472 cotejo. Papatango, Romeu Papatango, prossiga. Recuperar a ruína, vai prosseguir para aqui, Pátio. Gente, Papatango, Romeu Papatango, reposta para descida. O Pátio 3. Afirmo. Passaria do 2224, confirma sua velocidade indicada. 2509. Gente, o passaria do 2224 tem condições de manter 240 até Duna? Afirmativo. Mantenha 240 nós até Duna, da presente voo só. Agora para o impacto, 2224. Passareiro 2224, desce para 3.000 pés, ajuste 1-0 no 3. 3.000. aqui o ajuste padrão das 224. Pode valer uma 224? Autorizado. Batambuí e Antitango, qual a sua velocidade indicada? Indicada só o 4-0, 1-4-0. 2-4-0, confia. Sim, 2-4-0, 1-4-0. Ok. O Trip interceptou o localizador e o glide visual. 5-5-2-1-8, completa a final LS, chama a torre 1-1-8-6. 18-6, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Será que pode ser para 2000? Afirma que está autorizado e a LS reporta estabilidade. 2000 é contar a que está 2000. Está a uma milha do step. 3-5-2-1-9, sexo treino, acelerador pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0 grau 0-8-2. Ciente, a trip 5218. Ciente, tango, reduz para 2209. Vamos, vamos, vamos, Papatango, Romeu Papatango, desce para 1510, hoje o chão no 0 no 3, boa rotatória, reporta a rotatória, visual com o campo. Papatanguí, Yankee Tango, desce para 2010, ajuste 1-0 no 3. Papatanguí, também 3, no centro. Localizador de estampa, 2224. Passaria do 2224, completa final LS, chama torre 1-186. Torre Salvador, muito boa noite, passaria 2224. Passaria 2224, continua a aproximação, aguarda está livre. Aguardando, 2224. 5218 no salão 22, livre direita, chame solo 121 decimal 9. 121 decimal 9, de guarda direita, 5218. Salvador, 5218, livrando na sua escuta. 5218, boa noite, Alfa Juliette, para a remota 13. Confirmo, prossegue Alfa Juliette, área remota 1-3. Alfa Juliette, remota 1-3, bateu 1-3. Baixei a travada, liguei pôs 1-0, 2-2-2-4. Provado não, só para o fogo do lado, isso é um só. Bom, 884, acima da identificação, desce para o nível de Monsanto, e a desce para a área do estado. Olá, Maruco, pode ser usado a pista livre. Guardar o IFA. Passa 2224, chama em sol 121 decimal 9. Desculpa. 089. Passa travado e livre pouso na 1084. Boa noite, passarei 2224, Alfa Juliette para remota 114. Pode sair a torre no 86, estado no 03, bom voo. Salvador, boa noite, da 3603, autorização Guarulhos. São 3603, salto de zero Guarulhos, nível 340, via Upazulu 44, decola da 10 com curva direita, a saída é a da Euleda, eu controlei o pé em 1208, aciona 5505, cotejo. 40, Upazulu 44, da Euleda, é, a nossa, nosso voo foi feito dia Upazulu 21, confere? Vou verificar no sistema, tá 3603. Aguarde no 7 para push e acionamento. Bom, a gente tem horário de dia da Árvore, Upazulu 21. No 03, falta de ADLS, reporte estabilizado. Bom, 13, 10 a 2, 1, reporte estável, ADLS, 62. Tango vai prosseguir via Alfa, Juliette, Pátio, Lima, Mike e Missão Maraná, Quebec para o cruzamento até o Pátio 5. Ok, então o senhor vai prosseguir para o Pátio 3, está autorizado, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, até o 3. Afirmativo. 13197, decolar 232, sem controle, 120, decimal 8. 1208, obrigado, até a próxima. Tá, 317. Até. Chama a torre 1186. Chama a torre 1186. Controle, boa noite, 3197, 1800. Tá 3197, contato radar na decolagem, fase do nível 380, voa Leda. Vando Leda, tá 3197, 380, obrigado. Não copiou, poderia repetir, por favor? Papatango, centro do tráfego, continua a aproximação, reporte na final aproximada de 3 milhas. Vai continuar para aproximação, se chama na final 3 milhas, Papatango ou meu Papatango. O gol no 884, desce para 3, 10, ajustando 0 no 3. Era entendido, 884. 3 mil pés, ajustando 0 no 3, gol no 884. 3 mil, 1 no 0 no 3, 884. O 3197 informa ainda forte chiado na frequência. Sinal, 3 milhas no passado, visual. O meu patrão ainda não avistou o tráfego, estaria com o farol ligado, Covino? Agora sim, avistado, trem é fixo, 120 com 10, pista no 7, pouso autorizado. Romeu, Papatango. Patrão. Livre, pouso, Romeu, Patrão. Estácio Engen Alfa e no ponto de espera chama a torre na frequência 1-8, meia ajustado no 0 no 3. Autorizado via parte, Engen Alfa, ponto de espera chama a torre, 1-8, meia ajustado no 0 no 3. Utilizando 2 de julho, aviso estacionar 6212. Oi, Tané, 6212, chama torre 1-8-6. Boa noite, minha voz. Boa noite, torre, Oxané, 6212, sinal da A10. Gente, continua a aproximação para informação de tráfego. À sua esquerda temos um tráfego pequeno porte, no curto final, piscina 7, não interferirá na aproximação. Reporte externo checado. Contar ao externo. No 3, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Então, 3858, entrando em identificação, 7 para 2 mil pés, via chegada na área, ajuste do 0 no 3. autorizado. Salvador, o 3603, pronto. Gente, 3603, ao atingir, mantenha o ponto de espera, irmãs da Avianca, já passou o marcador zero. Passei, atingir, mantém o ponto de espera, o 3603. Né, 6212, pista 10, pouso autorizado, 110 com 8. Livre pouso na 10, Chané, 6212. Romeu Papatango, pouso 1, 180, pode prosseguir com táxi até o Pátio 4, Chané, está livre. Romeu Papatango. Pegou as de cópia, preparemos uma frota, a saída. Juazeiro, temos aprovado, 350, copia? Autorizado Juazeiro, nível 350, via Pêndulo 19. Após segue a rota do plano, decola 10, curva esquerda. Momo Froti é a saída. Controle e opera em 1208, aciona 5521 no cotejo. Correto, passarelo. Quando pronto, seu impulso vai acionamento no, na área remota, no 4. Decolar de imediato quando autorizado? Positivo. Confirme? Positivo, decolar de imediato. Ok, aliar e manter a interface de decolar de imediato quando autorizado? Ok, ali mantém a 303. Todo o patrão, eu sei que você livre está funcionando até o volante agora, tá? Ah, não tem alguma distância. Oxe, Nero, 6212, sala 40, direita via Foxtrot, 1219. 1219, 62.